Panorama Agrícola para 17 de outubro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Segunda-feira de lua cheia, 17 de outubro de 2011, no ar o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: seja prudente e evite problemas. Confira no Panorama Agrícola de hoje, dia de campo do programa Hortaliças em Ituporanga. E um balanço das perdas agrícolas, da pecuária, da piscicultura e da infraestrutura da propriedade rural por causa das últimas enchentes. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Invista no cultivo protegido de hortaliças. Saiba como e por quê ao procurar o escritório da EPAGRE no seu município. É hora das notícias. Amanhã, quarta e quinta-feira, da 1h30 às 5 da tarde, na Estação Experimental de Ituporanga, ocorre o dia de campo do programa de hortaliças da EPAGRE. O objetivo é divulgar os trabalhos de pesquisa em hortaliças da Estação Experimental de Ituporanga. Na programação Nutrição, Adubação e Manejo do Solo para Cebola, Produção de Cebola no Sistema Agroecológico, Manejo de Cebola no Sistema Orgânico e em Homeopatia ou com Homeopatia, e também Produção de Pepino, de Beterraba e de Melhoramento Genético da Cebola e da Batata. Informações adicionais pelo telefone 47-3533-1409. Vem aí as informações do mercado agrícola. No mercado agrícola de hoje, nós conversamos com Oswaldo Vieira, do Crédito Rural da EPAGRE, que tem um levantamento sobre as cheias de setembro, que afetaram 100 municípios em Santa Catarina. O Oswaldo tem aí levantado perdas de infraestrutura, perdas na agricultura e também na pecuária. As maiores perdas, Oswaldo, no Alto Vale do Itajaí, correto? Correto, sim. Os municípios que decretaram situação de calamidade pública, né? Porque efetivamente foram os municípios mais afetados aqui no estado, né? E a gente acompanhou de perto esse tipo de essa problemática vivida pelo agricultor e pela família rural. As informações dos extensionistas e também da Defesa Civil, dá para se chegar a um valor de quanto foram as perdas no geral, Oswaldo? Sim, nós temos um valor estimado de quanto foram as perdas diretamente causadas na produção agrícola, né? E isso totaliza valores da ordem de 58 milhões de reais. Cujas culturas mais prejudicadas em função do ciclo, da época que está se cultivando, nesse momento a cultura que estava assim, em estágio um pouco mais avançado, a cultura do fumo, e ela foi a cultura mais afetada. Tivemos perdas também significativas na cebola, né? Na produção de hortaliças, que são plantas de ciclo rápido, um período curto, e se der uma cheia, um evento como esse, mata tudo. Todo o investimento foi perdido. Tem que plantar, semear tudo de novo. Correto, tem que semear tudo de novo. Culturas como o arroz irrigado, ainda que tenha perdas, mas em alguns casos ele se recupera, porque é uma cultura, digamos, a menos que tenha sido houve um assoreamento, um depósito muito grande de material na roseira, que vai impedir o desenvolvimento, tem que refazer a lavoura. Né? Aí, nesse caso, o prejuízo é considerável. Mas proporcionalmente às outras culturas, o arroz ainda teve a menor perda. Tivemos perda também com milho, né? Com cevada no Planalto Norte, também tivemos perda significativa, em alguns casos até plantas permanentes, como a cultura da maçã, mandioca, também verificamos perdas, e trigo, que é uma cultura de inverno, estava, digamos, em fase já de quase ponto já de maturação, não suporta uma chuva excessiva, não suporta um encharcamento excessivo, e aí as perdas são significativas. Bom, as perdas poderiam ser maiores, Oswaldo, se não estivéssemos na entressafra, correto? É, correto, correto. A entressafra, ela é sempre o divisor de água. Você pega de julho, agosto, começa aquelas fases de preparar o solo, plantio, né? E chegou setembro. Então, em setembro, eu estava em estágio inicial de crescimento das culturas de verão, né? E, portanto, a perda não foi tão expressiva, não foi tão grande como se tivesse ocorrido numa época que, digamos, de outubro, novembro, dezembro, onde que toda a lavoura está a campo, né? Bem, além das perdas na agricultura, houve também perdas na pecuária. Sim, houve perdas na pecuária. A pecuária não está isenta, né? Você imagina a situação de encharcamento das áreas de pastagem, né? Primeiro, impacto direto é você reduzir a tua produção de leite. Mas a grande perda da pecuária leiteira é porque você não podia ter acesso às vacas, aos equipamentos para colher esse leite, né, a ordenhar essas vacas. Além disso, nós tivemos algumas perdas pontuais e animais também, né, que foram carregados pela correnteza, e sim, animais mortos, né? Alguma perda também de um gado de corte, gado de leite, e aves, se perdeu também alguma coisa, aviários que ficaram totalmente imersos, né? E o destaque da pecuária é muito expressivo para a piscicultura. E a região do Alto Vale, ela é uma região rica em criação de peixes, muito própria para isso, uma disponibilidade muito grande de água, e que esses açudes, eles ficaram totalmente cobertos de água, né? Misturou tudo, não se sabia o que era açude e o que era um alagamento total, né? É preciso Então, reconstruí-los, então. não, esses animais, os peixes, né, foram embora. Se perdeu os peixes, né? E para voltar com o cultivo tem que limpar toda a Tem área. que limpar, tem que ressistematizar, tem que higienizar aquela água, tem que esperar baixar o lodo, né? E depois tem que começar a botar livinos. A grande perda ali é do peixe vivo que se perdeu. E soma, aqui na nossa conta aqui, soma mais de 2 milhões de reais, chegando até 2,5 milhões de reais por perda de animais, perda de peixes que foram totalmente perdidos, né? Oswaldo Vieira, e com relação a perdas de infraestrutura dentro da propriedade? Então, a perda de infraestrutura, a gente procurou, assim, analisar aquilo que foi perdido dentro da propriedade. Por exemplo, perdeu uma bomba, uma motobomba, perdeu um equipamento de irrigação, perdeu determinados objetos que não tem como se recuperar mais. São equipamentos que foram perdidos, né? Assim também nós temos problema de infraestrutura. Por exemplo, dentro da propriedade, as arrozeiras, os próprios açudes, né? Quando a água vem, ela ou joga depósito do material, né, deposita terra, ou ela provoca enxurrada mesmo. E aí arrebenta a tua estrutura, tem que ser refeito novamente, tem que reconstruir. E um terceiro item também de perdas é o fato das estradas de acesso, né, que também foi bastante significativo, porque várias propriedades ficaram isoladas, né? Rompeu bueiros, pontilhões, pontes, e isso são perdas de infraestrutura que afetam de forma muito significativa a agricultura, né? Nós agradecemos ao Oswaldo Vieira, do setor de crédito rural da IPAGRE, levantamento sobre as cheias de setembro. Ok, obrigado. Estamos sempre às ordens. É um prazer estar aqui com vocês e poder transmitir essas informações aos nossos prezados ouvintes. Muito obrigado. Planta, semeia e cuida da criação. Cultiva, não envenena para evitar poluição. Preserve a saúde dos animais e do ambiente. Nossos filhos, nossos netos é que vão ficar contentes. Continuemos produzindo, nunca pensando pequeno. Alimento sem veneno para um futuro promissor. Transforme.